sabe a que contraste lá do norte. Meios de comunicação dependendo é mau sinal. Só quem mora aqui tá ligado na real. Tento acreditar, achar que não é o fim. Mas olha meu redor cotidiano assassino. No país bonito e tropical, cheio de mulher, bonanças e tal. Se o gringo vem aqui só vê essa camada, não vê periferia, crianças nas calçadas que passeiam, não, mas que vive. Sim. Aqui na capital da paz, já viva os irmãos, perece sequela da droga. Muitos estão no álcool, sem trampo, sem escola, alguém com penteado. Beijou a boca do cachorro, ainda não considera o álcool como droga. Aqui no morro, desinformação aumenta a violência. Feto na barriga, já era adolescência. Contraste é o nome, aqui lá do norte. O enquadro inevitável, se escapar tá com sorte aí. Vou te falar doida, guerra que deu um intervalo. Mas no ribeiro lá embaixo, alguém subiu, tomou um cado. Motivo eu não sei, se marcar deve ser. Disse, me disse, treta, 12 ou 16. Talvez a hora do meu povo não chegou. De viver sem sofrimento, sem ouvir. É osso puro, é de até perder o rumo. Só quem vive no subúrbio conhece a real. É osso puro, é de até perder o rumo. Só quem vive no subúrbio conhece a real. Desacertos, irmãos, infelizmente são de sobra. Os fritas, vizinhos, não pensam nem sentem falta de um tempo, um momento, só pra poder pensar, evitar os atritos e tentar superar. Mas como superar? Pergunta questionada. Uma revolução pacífica ou uma luta armada? Muitas perguntas, a TV aumenta a dúvida. Olhe meu bairro, Belo Horizonte, porra nenhuma. Se ele é belo é pra quem tem um salário digno. E é claro, totalmente ao contrário, é sem estudo. Futuro ameaçado, também tem falta de rango. Quem vai pôr no meu prato? Pois na madruga é que começa a corrida, pescando com sono, deixando a sua cria sozinha. No bolso mal dinheiro da tarifa, indignado com a vida, almejando o melhor dia. É osso puro, é de até perder o rumo. Só quem vive no subúrbio conhece a real. É osso puro, é de até perder o rumo. Só quem vive no subúrbio conhece a real. Me desculpe, Senhor Deus, não estou blasfemando. Se nós vamos ser exaltados, me responda quando e como. Será que sempre vai ser assim, só o escárnio em cima de mim? Eu reparei que um irmão construiu um alicerce na beira da ponte, ha, se ele soubesse. Mas sabe, ele sabe, que o risco vai correr, mas não tem opção, lugar pra viver. Se chover nem quero ver o que vai acontecer. O pouco que tem no barraco com certeza vai descer. Pra governo, pros gringos, isso não tem importância. Foda-se ele, sua mulher e suas crianças. Muitos querem a paz, desse jeito é impossível. Desigualdade social gera conflitos, indícios ao aumento da estatística. Se o dinheiro não traz felicidade, é que traria. É osso puro, é de até perder o rumo. Só quem vive no subúrbio conhece a real. É osso puro, da beirada do brejo, se algum privilégio ou benefício. A que contraste, sangue bom, o mais importante é estar vivo. Os irmãos pensou que é seu adianto, só atrasou o lado, trazendo tristeza e o pranto. Faz sua cara, cê tá ligado? Os parceiros, pastia, pra qualquer quebrada que suplica. Acredite no soberano Deus, é dele que virá a justiça.